other. Good night. Solo, boa noite, minha amiga. O voo 0999 já iniciou o pushback. O 0999 teria condições de coordenar a equipe de solo de forma a liberar o gate 08 para a nave da companhia ingressar? Muito obrigada. O gol no 866 é o solo voltando, ingresso Juliette 08 é o portão, atentando com a nave da companhia que está puxando no 09 para fazer um pushback de forma a liberar a entrada do gate do senhor. And report for that. Número 8, desça via para 2000 pés, Kennegal no 0, no 0 autorizado, final e aliás, X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Solo Salvador, boa noite, gol 1971, na posição 01, que dá uniforme, solicita autorização, Galeão. Gol 1971, a informação uniforme confere, aguarde cópia, prepare da LW para o Galeão. Aguardando, 1971. Denver India Vitor, clear taxi via Papa, and report to enter on runway 17. Bosa, 3 horas e 30, alternado Campinas. Livre táxi até o ponto de espera via pátio principal Índia, no ponto de espera torre 118.95, ajuste no 010, meu voo. Autorizado via pátio principal, pátio 3 Índia, ponto de espera 118.95, general no 090, uma boa noite, boa no 099. Coluna 97, copia? Autorizado Salvador Galeão, 360 nível, via piso 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, conforme a rota do plano de voo. Decolada 10, curva direita, da El Leda Bridge. 5446 no transponder, controle 119.8. O voo 971 está confirmado, transponder copiado? 5446. Potenciamento correto, 5446, chame pronto, estiver com acionamento 01. Já está pronto? Não ainda. Sente, então reporte pronto. Salvador, boa noite, Bono 099. Cliente, o Gol 1099, a linha decola sem parada? Afirmativo, a linha decola sem parada, 10, Bono 099. E tem um tráfego da companhia a 10 milhas, 10 milhas, da cabeceira, está livre a decolagem, está 10, vento é 90 graus. 079, voo no 099. Aonear 10, sem parada, livre decolagem, voo no 099. Oito estabilizado no localizador. Position due to traffic on final, Boeing 737. Torre Salvador, gol 1168, final da 10. Gol 1168, ciente, continue na final da 10 e aguarde a autorização de pouso. Aguardando a autorização, gol 1168. para estacionamento 971. Vou na 971, no 01, quando é que você sai para táxi? Eu vou no 168, livre pouso na 10, vento 80 graus, 99. Vou no 168, autorizado o pouso. Vai, no 099 da Gol. Vou no 099, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, vou no 380. Aguarde, o no 099. Beleza, enquanto possível na PROD, Leda. Leda autorizado, aguarde o 380, com no 0. Chegando a presente Leda, guardando só o 38. Runa 099, suba para o nível 380, autorizado para o Prod Bridge. Bridge da presença, 380 autorizado, no 099. Number India Vehicle Tower. I expect more 3 minutes due to Boeing 737 executing the same departure profile. No solo 15, ao livrar a direita, 1219. Livre a direita, 1219, gol 968. Gol 968. Gol 968, boa noite. Autorizado táxi Alfa, reporta antes da Juliette. O gate previsto é 04. Alfa, reporta antes da Juliette. Gate previsto é o 4, gol 968. Number India Vitor, clear for takeoff runway 17, wind is 100 degrees, 08 knots. India Vito, airborne at 18. Contact departure 119 decimal 80. Good flight, sir. 119 80, good night, hello. Papa November India Victor, radio contact comfort level 380, dial departure. 380, dial departure November India Victor. A companhia inicial táxi, prossegue pro gate 4, nome 8. Se restringe agora no nível 340. Confirme, Ribeirão Preto, POB e autonomia. Algum 197 no para o táxi, com 146 a bordo, Fernando Campos, autonomia 0346. Ele tá aqui até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera a torre 118 decimal 95, o ajuste no 011. No 0111, autorizado táxi ponto de espera da 10 lá, 118 decimal 95, boa noite, boa semana, agora 971. Boa noite, boa noite, espera 1-0. Boa noite, 1-0, autorizado, a linha aérea decolar, pista 1-0, tempo 1-4-0 graus, 0-9-9. Decola 1-0, boa noite, 7-1. Boa noite, Gol 971. Gol 971, contato radar, suba para o nível 360, saída da EL. 360 da EL 971. 1971, decolado aos 22, sob controle Salvador, 119.8. Gol 1971, copia as ordens. Mantenha a saída do Gol 971 devido a tráfego. Mantenha, aguarda. November, India Victor, clear to fly direct bridge intersection and climb history to first level 340. Boa noite, Papa Romeu, Fox Romeu Alfa, está em contato, radar ingressando terminal Salvador, autorizado cruzamento da terminal. India Victor, contact Recife Centre, 125.1, if enable 133.95. Hello. 971, chama Centro Recife, 125.1, lanterna 133.95. Boa noite, Itan. 3858. Acione a identificação desse avião chegada a Mani para 2 mil pés e o Kenegal no 011. Voo no 763, autorizado, Guarulhos 360, o nível, via UP Zulu no 6, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, e após Trive, Poços de Caldas. A decolagem da 10, primeira curva à direita, subida da El, após Leda, e após Bridge, o controle 119.8, e o transponder, acione 5464. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pesulo 16 até BHZ, após voa direto 13, após posto. Decola da 10 com a primeira curva direita, da El Leda Bridge 1198, controle 5464, transponder voo 763. Correto, voo 763, chama para o push e acionamento. Chamará para o push e acionamento, voo 763. 63110, boa noite. Acione identificação dessa via. Chegada Mari para o nível 050, General no 011. C3858, autorizado final ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Porta, portaria estabilizada, ILS X-Ray 10, tá? 3858. Bochan 6310, dessa via para 2000 pés, quem negar no 09. Chegou, Xanem é 310. estabilizou ele, né, X-Ray da 10, torre 3858. 3858, chame Torre Salvador, em 1-8, decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. X-Ray 1-0, autorizado final e alerta, X-Ray pistão 1-0, reporte estabilizado no localizador. Estabilizado, 110. Torre Salvador, boa noite, torre 3858, final e alerta, X-Ray da 10, baixada e travada. Torre 3858, livre pouso pistão 1-0, vento 1-0-0, grau 079. Livre pouso 1-0, torre 3858. Torre 3858, solo I50, livre à direita, chame solo 119, décimo 9. Direita 219, boa noite, torre 3858. Solo Salvador, boa noite, torre 3858, livrou à direita. Então, 3858, Ciente, livre o táxi, Alfa e Juliette, o gate é o 03. Alfa e Juliette 03, 3858. É 3-1-0, chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 95. Boa noite. Boa noite. Confirma, 9, chama Torres. Xanar, 6-3-10, pessoal, final de resultado, 10-3-1-0. Xanar, 6-3-1-0, continue em aproximação, cheque 3 de pouso e carga de autorização. Salvador, Gol no 763. Siga, Gol no 763. Boa noite, portão 4, pronto para o pushback em retorno. Ok, o Gol no 763. Temos um negócio da TAM ingressando na Taxi Juliette agora. O tráfego vai parquear no gate 3, à sua direita. Assim que o mesmo efetuar o parqueamento, inicie o push no gate 4 e chame táxi. Estamos avistando as duas, passou na retaguarda, iniciou o push, vamos chamar para o táxi. Obrigado, vamos no 7. Nada. O Papa Romeu, Papa Tango Romeu. Tá pronto pra cópia? Autorizado, Santos Dumont. O nível é o 400. Prossegue na Upper Zulu 10 até SMAP. Após SMAP, Lúvito. E após Lúvito, Barbacena. Após, conforme o plano. A decolagem é da 17. Primeira curva à direita. Subida da El. Após Leda e após Bridge, vai interceptar a UP Zulu 10. O controle 119.8 e o transponder 5470, Papa Tango Romeu. Correto, Papa Tango Romeu está em qual hangar? Chame a torre, posicionamento em 1.8.95. Fox Romeu Alfa, consegui me chamar de pouso? Salvador, boa noite, a Oceano 6300, de França 10, na Gol. Gente, o 6300 da Oceano, livre táxi, via Alfa, Juliette, o gate é o 6 dúzia. Alfa, Juliette, portão 6 dúzia. Salvador, Gol no 763, Gol no 81, a bordo 3 horas 51, alterna Galeão, pronto táxi. 7, Gol no 763, tá livre o táxi? À direita, no ponto de espera da 10-1895, a torre, boa viagem. Autorizado táxi à direita, no ponto de espera, chama a torre 1-1895, poderia confirmar o ajuste pro Gol no 763? Agora 1-0-1-1. 1-0-1-1, Gol no 763, obrigado. Nada. Romeo, Papa Tango Romeo, livre estacionamento, chame para táxi. O ano 763, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 100 graus 07 mais. Autorizado a linha de decolar, vento. O 1763. O 1763, vento 100 graus 08 nós. Quem chamou só? O Oscar Bravo Eco, o senhor modificou o destino, era o Rio de Janeiro, Santos Dumont, confirme. Ok, aguarde um instante a autorização, Oscar Bravo Eco. Nada. Siga, Oscar Bravo Eco. Ativo, é a da Leda Bridge. Nada. Bridge 662, boa noite. Chega da Mari, disparo 50. Tango Romeo, livre táxi até o ponto de espera da pista na 7, sobe para ingresso na mesma. Gol 1763, decolar 201, chame o controle Salvador, 119, decima 8. 198, boa noite, gol 1763. Boa noite, controle, gol no 763, na sua escuta. No 763, boa noite, contato radar, saída da EL, nível 360. Da EL, 360, obrigado, gol no 763. O Romeu autorizando ingresso na pista 97, repartir a linha de pronto para decolagem.